Agora, mano, se liga na história aí, ó. Por essa ninguém esperava. Quase uma da manhã, a gente se falando, até se declarando. Ela me dava tchau dizendo que ia dormir, e eu a mesma coisa, mas já me arrumando, fechado tudo certo, com a raba pra sair. Tava tudo armado, horário combinado, vai rolar o esquenta esse tipo. Aquele direito. Mano, tá traçado, tudo preparado, mas eu vou com calma pro aeroporto da aí tá certo. Sei que estou saindo e vou rezar pra ninguém ver. Deus quiser, ninguém vai ver. Sabe que na noite tudo pode acontecer. Ah, que... Sabe quem tava lá? Caiu a casa e eu tô chegando, tô passando aí, Liz. Estava tudo armado, horário combinado. Vai rolar o esquenta antes de ir pro rolê. Plano tá traçado, tudo preparado. Mas eu vou com calma pra não pôr tudo a perder. Sei que estou saindo e vou rezar pra ninguém ver. Sabe que na noite tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vixe, sabe quem tava lá? Caiu a casa, eu fui. Vamos ficar aqui não, que ela tá aí. Tem uma maladinha ali. É mesmo? Muito boa. Então liga pro cara, fala é que a gente tá chegando. Vamos lá? Fabi. Fabi, vai chegar? Vai também? Então vambora. Tem mais uma pulseira? Vamos lá, vamos lá. Pulseira. O negócio todo, né? Vai ficar. Ele é fico, Marcelo, fica no negócio todo, vamos lá. Tchau, se tiver gente. Mais uma pulseira, eu tô junto, moleque.